louca, mano. Na fissura da sexta-feira, ganha mundão, atrás do faz-me rir. Na justa, hein, meu? Sem sair, ó, é nóis. Feliz foi o ano que passou, por todos aqueles que acreditou. Baixou as armas, manteve na retaguarda, não se envolveu. Beba seu champanhe, fisão, agradeça a Deus, você merece. Tudo pode naquele que nos fortalece. E o rap se te deu sentido, a vida, vagabundo. Celebre, fim do estresse, a paz que a gente tanto pede. Mesmo que esteja no fundão lá do subúrbio, ou na triagem, consulto, ou enfermo no viaduto. Basta coragem pra mudarmos tudo. Você é mais, você é capaz. Foi treinado pra guerra, num barraco que estrambelha na poeira da favela. Abaixa, vem tiro, levanta, estão indo. Se a bomba sai rindo, é treta pra abalar. Nós vai pular o inferno pra te resgatar. E aí, Exitor, é fácil? E aí, Zerão? Bamba então, é nóis envolvido, irmão. Chegou a hora, vamos pôr a Brigada Mineira na missão. Pela família, o hip hop, a F, a culundria. E seja o que Deus quiser, nego. Reta subúrbio, osso de ruê. As ruas é a escola, a lição é proceder. Vai, mano, mano a mano, é só você. Sem medo de ser reprovado, discriminado, veja bem. Está a pija de estudo, veja bem. No lugar do livre do caderno, ferro bruto. Um disparo de snipe será fatal. Vai por cima, vai por baixo, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que a luz nos conduza aonde a vida não nos leva. Sou mais um entre milhões nessa zona de guerra. Que a luz nos conduza aonde a vida não nos leva. Sou mais um entre milhões nessa zona de guerra. Zona de guerra. O coração bate forte, cê faz o quê? Reza, o anseio vem junto. Me deseja boa sorte que eu te mostro o rumo. Sou escuro, sou marca, ajuste de conduta. Nova brigada, Brasil periférico, argumento a rajada. Não pisei na merenda, não quebrei computador. Não fui ameaça pros professores, pro diretor. Conheço as cores da violência, o estrago, a consequência. O mal que incorpora no homem traz a desavença. Enquanto a sua mãe serve a mesa pros ricos, a TV mostra a nossa guerra ao vivo. Sei dos patife que cola na área de grife. Que o que? Outros rolê eles não vivem. A guerra do tráfico não pago. O cadáver do favelado que não abala o estado. Uai, aí, repórter da Globo condecorado em Madrid. Suma essa guerra daqui, o gueto é pra despoluir. Visão, você na direta se contesta, a justiça é fumo. Cumpra sua liberdade sincera, está aqui já de estudo. No lugar do livre do caderno luto, eu vou mudar de assunto. Oh, não quero mais discurso, um disparo de snipe será fatal. Nesse lugar menos informal. Que a luz nos conduza aonde a vida não nos leva. Sou mais um entre milhões nessa zona de guerra. Que a luz nos conduza aonde a vida não nos leva. Sou mais um entre milhões nessa zona de guerra. Zona de guerra. Por toda existência periférica, peço um cessar-fogo, uma trégua, um zero na estatística, estaca sangria. Pula esse inferno, dê valor à vida. Busque outra forma de cobiçar a grana. Bem longe do ácido sulfúrico, basta base, outra balança. Não se organize no crime, organiza a periférica onde você vive. Pra que se atracar, consome? Se o que o crime vomita, eles comem. Quando um cadáver some e não aparece, tem dedo de chefe. Regras que só o tipo estabelece, me incomoda. E ver a molecada de sola nas drogas, seus pais de campana rumo ao trajeto da escola. Ao anoitecer, são regras noturnas, toque de recolher. Difícil pra quem não é daqui nos entender. Segue o regime aberto, um proceder correto.